Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual, aqui no nosso terreiro de bulimentos, como diria minha avó. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje, aqui com as minhas duas amigas parceiras também de jornada, dê um salve aí, gente. Olá, olá a todos e todas. Vamos começar mais um programa, vamos começar mais um quintalzinho aqui de conversas. Salve, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Aqui é a Nata Neumann. Gente, estamos aqui também com Guilherme Soares Dias, que eu conheço como Guilherme Kojira. É isso aí. Jornalista, empreendedor e viajante, trabalha de forma independente, escrevendo para veículos como Revista Trip, Você S.A. e Carta Capital, que publica matérias de seu blog Guia Negro e exibe no YouTube o Guia Negro Entrevista, e é sócio da Blackbird Viagem, plataforma de turismo e representatividade, e também é autor do livro Dias pela Estrada. Olha que incrível. Temos aqui também Pedro Alves, pesquisador, educador e poeta, faz parte do coletivo Cartografia Negra, que nesses últimos 2 anos vem realizando um trabalho de pesquisa e compartilhamento de histórias da população negra em São Paulo, que são apagadas da narrativa oficial da cidade. E o tema de hoje não podia ser outro, que é Cartografias Negras. O que é cartografia? Eu vou começar, gente, perguntando para os nossos convidados aqui, né? Que, dá um salve aí antes, vai, gente. Dá um salve aí para as pessoas verem que vocês estão aqui, vai. Salve. E aí, pessoal, tudo bom? Quando eu estava aqui pensando, pesquisando esse tema, né, para poder conversar com vocês, me veio uma pergunta que seria: falar de cartografia principalmente negra, né, principalmente nesse momento, ela é não somente uma forma de resistir à invisibilidade e apagamento desses lugares, mas também uma maneira de ressignificar alguns desses territórios que guardam tantas histórias de dor para a gente, povo negro? O que vocês diriam aí, meninos? Primeiramente, bom dia, né? O salve já foi dado, mas o bom dia estamos aqui agora. As duas coisas, e muito mais, inclusive, sabe? Tipo, porque não é só ressignificar os espaços em si, é ressignificar o elo desse cidadão com a história do seu Exatamente. Espaço, com a história da sua cidade, saber que pertence a essa cidade, que a cidade pertence a ele já, e que já pôde ocupar diversos outros lugares, não os lugares que estão postos aí hoje por diversas circunstâncias da vida, né? Verdade, tipo, concordo com você. É uma coisa também de pertencimento, né? Uhum. Porque isso, quando tem esses apagamentos e invisibilidades, não tira também essa pertença da cidade, né? Tira, de que a gente que a gente construiu a história também dessa cidade. Fala aí, Guilherme. E é interessante como a gente também vai ressignificando esse olhar, né? Eu vou dar um exemplo aqui da Liberdade, quando a gente está no bairro e que foi construído com uma narrativa de ser um bairro oriental e vê aqueles adornos, né? A gente, à primeira vista, acha aquilo bonito, mas quando a gente vai no Beco dos Aflitos, que tem uma história ligada à negritude, a gente começa a achar aquilo ofensivo, por exemplo. Exatamente. Então você vai se apropriando dessas histórias, vai entendendo que aquele bairro tem uma outra história, por exemplo, e aí você vai querendo que ele também tenha uma outra cara, né? Pelo menos em alguns espaços, como é o caso do Beco dos Aflitos. Beco dos Aflitos foi onde a gente fez a nossa festa de lançamento da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. A gente teve a honra de fazer lá naquele espaço, né? Vocês poderiam contar um pouco a história dele, né? Eu sei que foi um antigo cemitério, né? Tem ali 300 corpos negros enterrados, né? Também indígenas. Vou deixar para que vocês falem. Então, a história daquele lugar é algo muito interessante, algo até desesperador pela forma como Exatamente. É tratado, né? Porque quem foi lá ou quem puder ir e ver a condição que a igreja está, é um patrimônio público de 1775. Tombado, né? Pelo tombado patrimônio. Pelo patrimônio público, não é tombado pelo IPHAN, ainda não é tombado em nível nacional, não tem uma proteção e a igreja está às ruínas mesmo, e ela é deixada, inclusive pela Igreja Católica, e a gente vê essa intenção de deixar essa igreja se apagar. chegar, justamente por causa disso, desse cemitério dos aflitos que tinha ali, que era um cemitério voltado para a população negra, para a população indígena, para indigentes que não tinham tipo, documentação nenhuma, para animais. Era um cemitério jogado ali no meio da cidade, e como tinha essa presença predominante negra, ela foi sendo apagada. O bairro foi se construindo, esse bairro oriental, ele é construído em cima de corpos negros. Uhum. Ou seja, até Guilherme, pode falar, é correto afirmar, então, que é um plano político de apagamento, genocida, não somente nos nossos corpos, mas também das nossas histórias? Com certeza. Ali tem uma briga política atualmente. O Movimento Negro faz uma luta para que um terreno ao lado da igreja vire um memorial de Isso. cultura negra. Uhum. Esse terreno recentemente teve uma construção lá e foi, na verdade, foi derrubada a edificação que existia, e foram descobertos corpos que faziam parte desse cemitério. Uhum. A obra foi paralisada. Há uma tentativa de transformar aquela área de interesse público e no futuro construir um memorial, mas a prefeitura ainda não se comprometeu com isso, então é uma briga agora, né, que está acontecendo nesse momento. O Beco dos Aflitos, como eu disse, tem esses adornos orientais que não respeita essa história do próprio beco. E fora isso, é uma rua, é um beco, né? Então tem muito estacionamento, é uma das poucas ruas do bairro que dá para fazer carga e descarga. Então isso acaba atrapalhando também as atividades da própria igreja. Exatamente. E nessa igreja está enterrado o homem que dá o nome ao bairro da Liberdade. Que é o Chaguinhas. Chaguinhas. Você sabe que quando a gente foi fazer a festa lá, o grande trampo que a gente teve foi de como liberar a rua. E a gente conseguiu a liberação da rua, e eu fui 2 horas da manhã lá para colocar faixinha lá, sabe, para ninguém estacionar, e voltei para casa para dormir. Aí, de repente, eu acho que os espíritos começaram a me acordar. Deu 3h30, voltei para a rua. Não tinham tirado a faixa e o caminhão estava lá estacionado, tive que já chegar Black Panthers, assim, sabe, brigando. Sei o quê, enfim, foi uma loucura, sabe? E eu acho que quem está ouvindo a gente está tentando localizar onde é o Beco dos Aflitos, que as pessoas não conhecem. Não conhecem. Não tem a menor noção. Meninas, vocês têm alguma pergunta para falar para eles? Eu queria perguntar como é que começa a Volta Negra, né, Pedro, que vocês estão realizando já há algum tempo lá na Liberdade, no centro. Como conta pra gente um pouco do roteiro, como é que começa a ideia desse trajeto? Mais sobre o roteiro ou a idealização do trajeto? Conta como começou, qual foi a ideia inicial, assim, como é que vocês pensaram, vamos fazer um trajeto que conte essa história, que remonte isso daí, como é que foi? A ideia, ela começou a partir da Raíssa, né, que o coletivo sou eu e mais 2 meninas, a Raíssa e a Carol. A Raíssa, ela veio com essa ideia por questionamentos de não entender a própria história da família, que é o que a gente faz muito, tipo, desse buscar esse apagamento, né? As famílias negras, as famílias mestiças e tudo, elas não têm acesso a uma parte da história, né? Exatamente. Tanto eu quanto ela, como a Carol, a gente sabia muito mais dos nossos antepassados europeus, Exato. Que é um que entrou no meio de uma família, e a gente sabia tudo sobre eles, e não sabe sobre a maior parte da família, que é a família negra, né? E aí ela veio conversar comigo, eu chamei a Carol, a gente começou a fazer uma pesquisa sobre o centro, sobre o recontar essa história, porque veio uma pergunta, a gente não sabe a nossa família, a gente não conhece a nossa cidade, porque a gente não tem essa presença negra ali, tipo, a gente não via esse ambiente como um ambiente onde os negros já ocuparam e tinham uma certa força, né? Aí a gente começou a fazer as pesquisas e encontrou o Vale do Anhangabaú ali na... O Largo da Memória era o ponto de chegada da cidade, e tinha um mercado, e toda semana tinha um leilão de pessoas escravizadas. Aí a gente começou o roteiro a partir daí, por ser esse ponto de chegada. Aí a gente vai subindo para a Praça João Mendes, que naquela região a gente tinha o Pelourinho, algo que em quase todas as voltas ninguém faz a menor ideia que existia um Pelourinho público em São Paulo. Pois é. Tem gente hoje em dia até em escolas que não sabe nem o que é um Pelourinho, de verdade. Sabe? Não, existe em Salvador ali, né? Pelourinho, mas o que é o Pelourinho? Acho que é um bairro. Acho que é realmente um bairro, não sabe o que, que é. Um Pelourinho. Quase isso. Aí a gente passa por ali para falar sobre esse complexo penal, sobre como aquilo ali atuava sobre os corpos negros e como também continua atuando, tendo um fórum que foi um dos maiores fóruns da América Latina durante muito tempo. Aí a gente passa para a Liberdade, fala sobre o cemitério, sobre a Capela dos Aflitos, que a gente já falou, sobre o Morro da Forca, que é logo ali na Praça Liberdade, era o Morro da Forca, né? Tipo, parece até às vezes algumas ironias, algumas coisas que parecem até piada contra esses corpos negros que foram torturados ao longo dos séculos. E a gente desce para pro Largo da Misericórdia para falar um pouco sobre o Tebas. Uhum. Ah, e a gente para na Sanfran também, no Largo São Francisco, para falar sobre o Luiz Gama. E sobre a Maria Punga. Luiz Gama, que é nosso crush histórico. Ele é mesmo. Crush histórico. Sim. E aí a gente fala sobre o Tebas, depois a gente vai para Praça Antônio Prado, para atual Praça Antônio Prado, que é o antigo Largo do Rosário, para falar sobre a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Uhum. A gente desce para o Vale do Anhangabaú, onde ficava o Morro do Chá, para falar sobre os cortiços, para falar sobre as lavadeiras e sobre essa especulação, né? Quando se constrói o teatro, se expulsa uma população que vivia ali. Uhum. E o grande escândalo de terras é com a mulher do barão, que reclamou de fazer o viaduto, que ela cobrava pedágio, inclusive, para passar. É. Aí depois a gente termina no Largo do Paissandu, para contar essa história mais recente, que o ponto mais recente que a gente trata é o Largo do Paissandu, que é o, além da Capela dos Aflitos, que ainda existe a construção original. Uhum. O Largo do Paissandu é o único também que existe construção original. O resto são todos lugares totalmente reformados, totalmente apagados. Uhum. É, então a caminhada é basicamente isso. Começou nessa questão muito pessoal e a gente foi abrindo para a cidade, porque como sociedade a gente só vai se entender se conhecer cada parte que compõe, né? Igual a gente como pessoa, Exato. Conhecer cada parte que compõe. E Guilherme, diz aí, né? O Bixiga é um bairro italiano? Nunca foi, nunca será. Eu, inclusive, estava lá no domingo, no ensaio da Vai Vai, para quem... para quem gosta de samba, até o carnaval tem ensaio aí todo domingo, das 5 às 8. E é interessante como a população negra ocupa as ruas do bairro, né? A gente sempre brinca que, quando a gente fala do Bixiga, a gente fala desse bairro... Né, que tem essa veia da negritude mesmo, né? O Bixiga é uma espécie de periferia no centro. Você anda ali, você vê gente tocando música na rua e tem toda essa história dos cortiços também no Bixiga, das lavadeiras que moravam lá e dos funcionários que trabalhavam para os barões de café da Avenida Paulista. E a gente tem, né, o Quilombo da Saracura, que ficava... os quilombos urbanos. A própria Vai Vai, que é um quilombo de resistência, né? Era onde era o Quilombo da Saracura. E a gente tem a casa do mestre Ananias, né? Que é um dos mestres de capoeira mais famosos aqui de São Paulo e mais importantes na nossa história. E quando a gente fala dessa história, a gente não está falando do passado. No presente, a gente tem um bairro Exatamente. Muito negro. Exatamente, com certeza. Bem, gente, vocês viram que já tá espetáculo, né? A gente só vai dar um breakzinho aqui para escutar uma música também relacionada à cartografia que a gente está discutindo hoje e já a gente volta. Rou! Cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairro, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. As cartas estão na mesa, com certeza meu passo não será dado só por um instinto. Parece fácil, mas se torna complicado, achar saída é como um labirinto. De quatro elementos foi criado o quinto, pensando e agindo com inteligência, em um sistema onde muitos só vivem de aparências. Consciência aflorando na selva de trama, emissana jogando algo que inflama na chama para mantê-la acesa. Veja a esperteza de dragões dentro do jogo, só usando as presas. Inteligência emocional se transformando em artificial, no mundo mais virtual que a fantasia final. Bairro, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairro, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairro, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairro, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Rimas de todas as cores, outros planetas eu visito num segundo. Esse mundo onde penso e logo existe é só o começo de algo maior. MCs da minha liga são martelos como Mike Thor. Superpoderes pra sobreviver na grande cidade, onde portões parecem grades, vejo humanos covardes. Ouço vozes ferozes, sonhos se quebram como nozes, mas o sol que me acompanha pela rua pede calma e foco. Eu só lhe toco por termos algo em comum. Codinome parte 1, eu jogo limpa, aperte o cinto, se prepare pra entender onde é que o mundo acaba. Abracadabra, vez em quando a mágica não acontece. Quero flores do deserto, chuva do agreste. Quero paz entre vogais e consoantes, no com falso militante, memória de elefante nesse jogo que simula vitória. Faz só sua glória de ser MC, de produzir pra no palco subir, poder fluir como ondas positivas mudam clima. Eu ando acima dos olhares que secam o meu caminho, estranho no ninho, estilo Jack Nicholson. Bairro, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Homens, mulheres, segredos, imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Homens, mulheres, segredos, imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Homens, mulheres, segredos, imperfeições. Pós-guerra, silêncio por toda esfera. O jogo ferra, mas quem sabe não espera. MC na treme terra, traga inovação e gana pra esse plano. Faço história nos meus dias dentro desse plano. Eu penso e tento fazer um plano diferente e consciente, que traz simplicidade ao planeta Terra. O ser que odeio, que não entende nessa terra, erra. Os pensamentos de luxúria se transformam em guerra. Eu não vou perder, eu não vou ceder. Minha existência é controlada por um nobre poder. Eu alimento a mente, esquento o coração. Meus pensamentos vão além dessa jurisdição. Não me engano, sei que o juiz dos próprios atos é você mesmo e não sociedade. A criação e destruição aqui na Terra se conjugam com a humanidade. Humanidade, humanidade. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Homens, mulheres, segredos e imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações. Homens, mulheres, segredos e imperfeições. Acabamos de ouvir a sexta faixa do álbum Bairro, Cidades, Estrelas, Constelações, do grupo de hip-hop de São Paulo, Missouri Sana, composto por MC Secreto, Parte 1 e DJ Suisaki. Este álbum foi lançado em 2003 pelo selo da Trama. E, gente, não é porque eu conheço os meninos, não, cara. Os meninos. Os meninos. É porque é bom mesmo, entendeu? Então, quem tiver a oportunidade de escutar esse álbum, vai lá. Bairros, Estrelas e Constelações, espetacular, do Missouri Sana. Já escuta no fone, né? Quando estiver andando pela cidade, vai, entendeu? Inspirando. É incrível. Bem, vamos continuar aqui, né? Você viu que a gente terminou com provocações, né? Se o bairro do Bexiga é italiano, se o bairro da Liberdade é japonês, a gente tá vendo que essa história é só pra gringo ver. E, Nata, você tem alguma questão aí pra falar pros meninos? É, eu queria primeiro dar uma introdução de uma prática que, né, foi, que eu criei junto aí, junto com a Nequimpa, né, que foi das cartografias, vivências cartográficas a partir de linhas, né? Então, com rolos de linha, as crianças vão traçando o próprio espaço com a seguinte pergunta, né? Da onde eu vim, né, quem eu sou, qual é meu nome, qual é a brincadeira que eu mais gosto, que isso já... Né, diz muito sobre. E aí também já fiz com os adultos, enfim, deu resultado muito bonito. E isso surgiu por conta da Isabela Santos, quando eu fiz uma aqui, né, participei do MASP Professores, né? E ela fala do Rosário ao Rosário. E ela é turismóloga, eu também sou. E aí ela me trouxe essa outra visão de como o turismo pode ser uma forma mais comprometida com a sociedade, porque hoje ele é extremamente a favor de um capital, né? Então eu queria saber um pouco assim de vocês. O que vocês acham da participação do turismo quando ele é realmente voltado para um social e não para um capital? Ó. A cara dos meninos ficaram até assim. Complicou. A gente, quando eu falo a gente, eu tô falando de mim e da Luciana Paulino, que é a minha sócia. A gente tem uma empresa chamada Black Bud. E a Black Bud tenta justamente levar as pessoas para fazer um turismo que tenha mais a ver com elas, que é um turismo de experiência e é um turismo étnico. Então, a gente faz a Caminhada São Paulo Negra aqui em São Paulo. A gente também tem projeto de levar as pessoas para conhecer Palmares. É, a gente fez uma viagem agora em novembro para levar as pessoas para Palmares. A gente fez uma outra viagem para o Afropunk, que é o maior festival de cultura negra, em que a gente levou as pessoas para conhecer Joanesburgo e esse festival, que aconteceu agora na virada do ano. Então, é essa ideia que o turismo ele pode ser transformador e ele pode ser inclusivo também. E sempre surge um questionamento, por exemplo, das pessoas brancas. Ah, mas eu também posso ir para Palmares, mas eu também posso fazer a Caminhada São Paulo Negra. Eu acho que isso também deve rolar com o Pedro, né? Uhum. E essas histórias são todas nossas. A maior parte da população do Brasil é negra. Então, a história de Zumbi, ele é um herói para a população negra, mas ele é um herói nacional. Então, todo mundo tem que ter vontade de conhecer esses lugares. E eu acho que o turismo está passando por essa transformação. Eu sempre dou exemplo da questão estética, né? Nos últimos 10 anos, a gente viu vários blacks nascerem, as mulheres deixarem de alisar o cabelo, os homens deixarem de raspar o cabelo e assumir os seus cabelos black power, seus cabelos naturais. E a gente tem essa certeza interessante que isso vai acontecer no turismo também. Acho que nos próximos anos as pessoas não vão conseguir só viajar e ir para a Torre Eiffel lá em Paris. Elas vão querer ir para o Château Rouge, que é um bairro africano de Paris, e conhecer outras histórias e conhecer a vivência das pessoas que moram nesses lugares e não só no cartão postal, por exemplo. Exatamente, porque, por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem internacional. Fui para Nova York. Eu fui para onde? Fui para o Bronx, fui para o Queens... Foi pro Brooklyn, entendeu? Porque não, pro Harlem. Porque não tem interesse de ficar em Manhattan, entendeu? Não, sim, tem o porquê. Você vai onde a história acontece, né? Onde a fundação do lugar mesmo aconteceu, né? Meninos, eu gostaria de assim, a gente está falando um pouco aqui, né, dessa parte central da cidade, da cartografia central da cidade, né? Mas eu também sei de histórias da Zona Norte, né? Ali da freguesia do Ó, né? Que também foi uma rota, né, de escravizados, né? Vocês podem falar um pouco mais de pontos pela cidade? Porque senão as pessoas acham que é uma coisa limitada. Quando, sim, na verdade, a cidade, ela é imensa, e nessa cidade imensa, a gente esteve nessa cidade imensa toda, né? Enfim. Então, e realmente de ponta a ponta, porque a periferia que vai expandir nessa cidade, a periferia é resultado da exclusão da população negra do centro. Exatamente. Da exclusão dessas populações, dessas regiões mais desenvolvidas da cidade, né? Então, por isso que esteve realmente, de fato, na cidade inteira, desde o centro até as pontas. Exatamente. A gente, na nossa pesquisa, ela é bem maior do que só o centro. A gente concentra para fazer esses pontos na volta por aqui, porque são pontos mais próximos, pontos que dá para fazer um caminho, porque a gente tem um ponto no Jabaquara, que é o sítio da Ressaca, que era um quilombo de passagem. Isso. A gente tem o Largo da Banana, que era ali na Barra Funda. A gente tem também o Bixiga, a gente está na nossa pesquisa. Tem o Largo do Aroche também, durante muito tempo. Só que para fazer essa volta, a gente concentra ali pelo centro mesmo, porque fica mais prática essa caminhada. É uma caminhada que fica menos tumultuada, né? Porque para levar as pessoas até o Jabaquara, depois levar para a Barra Funda... Não, imagina levar até Brasilândia, né? Porque levar até Brasilândia. Diz que ali na igreja da freguesia do Ó, né? Da Nossa Senhora do Ó, era dali que saía, né? Os trajetos de escravizados até chegar na parte lá de baixo, onde foi fundado o primeiro terreiro, né? Em São Paulo. Olha que coisa louca, gente. E o pessoal muito da Zona Leste deve estar ouvindo a gente falando, e aqui? E aqui, verdade. E lá tem a igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, Penha. Da Penha. Que é uma das. Tem uma história que no século XIX as igrejas eram construídas com a fachada de frente para a Sé. Isso. E essa igreja foi construída de costas, uma forma de protesto. Sim. Essa igreja foi construída pela Irmandade dos Homens Pretos, e ela está lá, ela tem missas afros todo primeiro domingo do mês, então é bem interessante, gente, de conhecer, tem festas no mês de agosto. Fora quando tem o período das congadas, dos divinos, é espetacular. Eles têm, né, várias formas, né, inclusive tem, rei, né, então acho muito interessante. E assim, meninos, as pessoas também, elas ficam, eu acho que de repente ela deve estar em casa assim, tá, ok, cartografia, mas o que vem a ser cartografia, né? Se a gente for pensar numa coisa bem eurocentrada, né, que eu não gosto, mas se pensar numa definição eurocentrada, o que viria a ser, né? Cartografia. Viria a ser esse estudo do território, mas não necessariamente, tipo, não é já o estudo tão aprofundado, né? Tipo, essas demarcações. A gente trabalha muito, por exemplo, quando a gente vai em colégios, para conversar com os alunos para ver se eles entendem o sentido dos mapas. Porque muitas vezes a gente tem todas essas ferramentas na nossa mão, mas a gente não entende o porquê que elas eram usadas. Por que os imperadores colocavam as coisas nos mapas? Por que eles colocavam as rotas onde eles traficavam pessoas? Por que eles colocavam as rotas do ouro? Por que eles sabiam cada bicho que tinha na mata? O porquê dessa importância, né? Porque muita gente, às vezes, para o livro, às vezes a gente já não está mais dando tanta importância. Para o mapa, então, que é uma ferramenta que hoje em dia com satélite no celular a gente vê a qualquer momento, né? Não, acaba não tendo essa importância. Mas a gente busca, principalmente com essas histórias, e demarcar esses territórios para mostrar que estamos ali, né? Tipo, que está nesse mapeamento, que está sendo trazida essa história de uma forma visível, palpável, com uma ferramenta que hoje em dia, até por essas tecnologias, que às vezes é um problema, mas às vezes é uma salvação, todo mundo pode construir seus mapas, todo mundo pode definir o que é importante e colocar na rede e ver quem vai vendo. E é isso que a gente vem fazendo com esse mapa colaborativo, que a gente tem de várias regiões. A gente está com um projeto agora junto com o Instituto Polis, que tem uma questão que é sobre a história negra do seu bairro. Qual que é a história negra apagada no seu bairro? E a gente solta os nomes para as pessoas colarem nos seus bairros para vir essas histórias, para a gente captar mais questões, mais narrativas negras espalhadas pela cidade, né? Nossa, então acho necessário tipo, de demarcação de território e espaço, luta pelo poder, luta de narrativa, porque a gente precisa estar representado. E se não tiver representado, vai sumindo gradualmente até o último plano cair. É o plano político, né? Sumir gradualmente, violentamente, né? Não, mas eu sou uma mulher agressiva. Fala aí, Gui, você. E essa questão que o Pedro está falando que é interessante, das histórias dos bairros. A gente se conheceu em Piracicaba porque a gente foi convidado para conhecer um roteiro lá em Piracicaba que também contava essas histórias. Então a gente está falando de São Paulo e está falando do centro, e a gente expandiu depois para a periferia, mas é interessante que cada cidade tem essa história também. Né? Então esse desenho do território ele foi sistematicamente feito pelo capital, pelo poder econômico. A gente teve vários processos de gentrificação, que é quando um lugar vai ficando caro e vai expulsando a população que morava ali. Então acho que isso tem muito a ver com como hoje esse território está posto, né? Que foi o caso da Liberdade, por exemplo. E acho que é isso. Não, e é mais louco, né? Porque assim, quando eles verem que eles não estão conseguindo tanto, eles vão e colocam na frente: Japão, Liberdade. Gente, isso deu confusão até entre a comunidade oriental. Porque a japonesa demonstrou uma força narrativa, uma força política muito maior do que a chinesa, do que a coreana, a tailandesa. Entendeu? Isso deu briga até ali dentro, entre eles. A maior parte dos restaurantes da Liberdade hoje são chineses. Entendeu? Enfim, né? É aquela coisa da política para matar logo todo mundo logo de vez, né? Deixar só a supremacia. Supremacia branca. Tem a máxima, né? Que apagar territórios é apagar os corpos também. E queridos, eu gostaria que vocês começassem, né? Que a gente tá indo para nossas considerações finais. E aí eu gostaria que vocês deixassem, assim, né? Por exemplo, o site, Guilherme, né? Desse lugar aí que eu fiquei muito interessada. Eu vou começar a olhar esse site para essa plataforma, que eu vou começar a viajar por aí também. Livros, entendeu? Que a gente pudesse entender um pouco mais. Enfim, fica à vontade, meninos. A Blackbird Viagem está no Instagram, como Blackbird-Viagem, no Facebook. A gente tem um site que é blackbirdviagem.com.br. Então acompanha a gente. Todo mês a gente também tem a Caminhada São Paulo Negra. E queria deixar como dica um livro de um amigo nosso, que é o Abílio. Ele escreveu sobre o Tebas, um arquiteto negro do século XIX. Muito bacana esse livro, já li. É uma das histórias que a gente conta tanto na Caminhada São Paulo Negra quanto na Volta Negra. Então acho que é bem interessante conhecer a história desse arquiteto, que era um homem escravizado e que conseguiu pelo seu trabalho ser liberto e fazer um trabalho tão importante que o nome dele, Tebas, acabou sendo sinônimo de pessoa que faz algo muito bom na sua área. Então, a gente brinca na Caminhada São Paulo Negra que a gente quer trazer esse adjetivo para os dias atuais. Então, eu tô com um monte de pessoas tebas aqui. Ai, que bom, bacana. Você, Pedro. Então, eu queria falar uma coisa na hora que falou sobre turismo, né? Lembrando agora, eu tinha um certo pé atrás, assim, às vezes, até com a Blackbird. Quando eu vi, eu olhei e falei, nossa, olha mas isso. Como assim, gente? Olha, ninguém para aproximando as pessoas. Como assim? Tão turismo, tal, tipo, marketing, tal. Aí quando eu conheci vocês ali, vocês falaram, eu não, mas tá certo, tem que ter. Tem que ter mesmo, tem que ter o turismo afrocentrado, tem que ter essa referência. Tipo, eu fiquei muito feliz mesmo de conhecer o trabalho de vocês ali em Brascaba. Eu tinha esse certo pezinho atrás e falando, não, tô fazendo um negócio parecido com a gente. Pro turismo, assim, né? Mas aí foi isso, mudou muito a minha visão, inclusive, tipo, sobre as minhas viagens também, sobre, tipo, tudo a partir daí. E nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Lá tem o Black Travel Movement. Tem. Os negros americanos viajam pros lugares de cultura negra, inclusive pro Brasil, inclusive pra Bahia. E tem CVC para pessoas negras lá, então é um mercado mesmo consolidado. Não, gente, tem uma muito coisa grande, lá, cara, tem uma coisa lá que é uma... Bem, virou meu point, né? Que é no Harlem, que é a esquina da Martin Luther King com Malcolm X. E ali nessa esquina, fica assim na esquina, aí eles colocam um rap pesado e fica as pessoas dançando ali e tomando chocolate quente. Ou seja, eu fiquei ali, né? Me sentindo espetáculo. Porque... Seu pontinho no mapa. Foi pra Nova York, conheci ali, conheci essa esquina e pronto. Vou ficar na esquina, cara, porque era muito louco, assim. E não só por isso, né? A gente não tem isso no Brasil ainda, né? De apagamento. E é muito bacana a sua fala, Pedro, quando você fala do Guilherme, essa coisa, tá fazendo uma coisa aí parecida com a gente, não sei o quê. para a gente ficar ligado também nessa política que nos fazem brigar um com os outros, né? Que nos fazem estar sempre um contra o outro, quando na verdade a gente não... É uma política mesmo, pensada para que a gente faça o trabalho deles, né? Que a gente se mate e eles fiquem de boa, de bem, de... E ainda não chega... encostar. É, e ainda chega para a gente e fala assim, vocês não conseguem se entender. Se entender? Como é que vocês ficam falando da gente, coisa e tal? Então, muito bacana isso da sua fala. Mas nos diz aí as bibliografias. E aí, como bibliografia, né, algo que a gente usa muito é o livro do Abdias Nascimento, Que é o Genocídio do Negro Brasileiro. E tem um filme que a gente sempre indica na caminhada, depois que eu e a Raíssa a gente foi assistir, que é um documentário que chama A Última Abolição. Que é muito, muito é importante, muito necessário para entender esse processo do pré-abolição, abolição e logo do pós-abolição. E é um documentário que é muito semelhante ao 13ª Emenda. As próprias entrevistas, os ambientes, a maior parte das pessoas entrevistadas negras contando essa história mesmo de uma forma muito, muito direta, com uma pesquisa muito bem feita. É algo que a gente usa muito também para falar do nosso trabalho, muitas vezes. O Cartografia Negra, ele está no Facebook e no Instagram, sempre como Cartografia Negra, tudo junto. Nosso site está em manutenção agora, por isso que nem adianta passar. E a gente também realiza as voltas todo mês. Em novembro agora vai ser dia 30. E em breve a gente solta o evento no Facebook, compartilha no Instagram e tudo, para ir convidando as pessoas e quem quiser é só aparecer. Aí, gente, né? Incrível. Posso fazer uma... Pode, claro. Também. Nós pesquisas estudando também, eu queria indicar na página no YouTube. A gente tem o Inventário Patrimonial dos Quilombos do Vale do Ribeira, que eles fazem vários vídeos, se você acha também sites falando sobre isso, que eles falam realmente do inventário e da junção, né, dos povos indígenas e dos negros lá, e qual é o trabalho também do turismo que eles estão fazendo, a cultural e etc. Enfim, uma coisa bem interessante, tem vários documentários. Enfim, o povo preto esteve nesse território, está nesse território chamado Brasil, de ponta a ponta, onde de sul a sul, do Iapoca ao Puí, entendeu? Então, assim, gente, que a gente agora comece a andar pela cidade de uma maneira a pertencer mais e a conhecer essas histórias que são apagadas e invisibilizadas. Por hoje é isso e a gente volta no próximo. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora? Diáspora! Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.